pizzaria Danaro de bom. Alô, Victor Veras. Duas drogas. Jeito de ser sim. Vai, vai, vai. É pra Zuckerberg. E pro som legal. Danilo, você desmora. Como é que é o Lachas? Como é que é? E tu tá presa, bandida. Tu tá presa, piranha. Tá na onda do poder. Tá, tá louca demais. Algemou, empinou. Joga na minha com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda, empina a bunda. Empina a bunda, empina. Oi. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Oi. Que groove desgraçado é esse, negão? Eita, zorra. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Como é que é? Ó, oh, tu tá presa, bandida. Tu tá presa, piranha. Onda do poço, tá louca demais. Algemou, empinou. Joga na vinha com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda, empina a bunda. Vai, vai. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda pra trás. Laércio do Planetão Sub-Zero. Planetão. O nome dele é Jota Segunda. O melhor do Brasil. Respeita, brother. Empina a bunda pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Joga pra cima. Alô, Tomás Neto. Gustavo Castro, relojoeiro. Urbano Story. Alô, Nenê do Fúzio. Prêmio Movimento. André Cidiz. Chico das Bolas. É do nosso presidente. Fora Salgados, alô, Matão Silva.